10, complete aproximação, chame torre 118.95. 118.95, Vitor, seu Delta. Papa Tango, Victor Kilo Delta, ILS 90. Victor Kilo Delta, continue a aproximação, fazendo autorização de voo. Aguardando, Victor Kilo Delta. Passou externo, está baixado e travado. Vitor Kilo Delta propõe mudança de regras e solicita pouso na pista 97. Ok, gente, Vitor Kilo Delta cancelado 254, abandone a final pela esquerda, chama na final da 97. Rouba na esquerda, compasse pela direita da 97, chama na final, Vitor Kilo Delta. Final, fechou no 7, baixar travado, Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, estou no 7, o vento 140 graus, 0619. Pouso autorizado, fechou no 7, Vitor Kilo Delta. Dando 2220 por 370, o 1192. 192, Centro Recife, 12685. Obrigado, bom trabalho. Boa. Eu tenho coisa, você está na frequência livre. Boa noite. Bravo 1173. Paciente da informação contra o próximo. Autorização para Guarulhos, no nível 3200, está no ônibus. 1173, foi para a saída da Eula e da Morte, vai aguardando cópia. Senta, guarda cópia, 1173. Uma 1973, vamos cobrir. Afirmativo. Localizado Barulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda Motiva. Via após o 1 no zero, Taubaté. Contrário de Salvador, Altera 120.8. Transponder 51156. Autorizado para o posto Guarulhos, no nível 3200, via Pesulo 1 no zero, Tango Bravo F. Decolada 10, curva direita, perfil da saída da El, Leda Motiva. Controle 1208, transponde 5156, gol 1173. 1173, escuta de noite, acorrete, tinha um pronto se estiver funcionamento. Para. 7311 para o pushback de acionamento. 173, autorizar São Paulo Táxi. Solo Salvador, é o Dan Mike X-Ray Juliette, na posição 3 do pátio 1. Mike X-Ray Juliette, posição 3, prossiga. X-Ray Juliette solicitando autorização de reboque para a posição 14 do pátio 1. Mike X-Ray Juliette, do portão 3, para a remota do pátio principal, é isso? Confirmo, senhor. Uma posição 14. Da 3 para 14. Gente, Mike X-Ray Juliette, aguarde aproximadamente 4 minutos para o início do reboque. Positivo, estamos no seu aguardo. Salvador Gol 1173, transporte para o táxi, temos 4 horas e 4h17 de autonomia, alternado a Galeão, o nosso POB é 168. Uno 38, 4h17, Serra Branco Lima, Gol 1173, táxi aprovado de parte principal e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95, voo 1173, tem um bom voo. Estou confirmando aí, é 178, está ali no estado de Apache, e eu vi 18, quando espera com o passador, 18 também, disse, obrigado, 1173. 178, copiado, 173, bom voo. Tchau. Salvador, voo 1173, se aproximando do ponto 0 da 190, está pronto. Para remoto do ponto principal, mantendo escudo constante, chame o término Mike 3 Juliette. Ok, é 3 Juliette, ciente, muitíssimo obrigado. Voo 1173. Voo 1173, decola 236, chama o controle, 120, decimal 80, bom voo. 3080, obrigado. Sou Salvador, voo 1173, decolando 1510 no pico da feira da AEL. Voo 1173, contato radar, pulo para nível 360, direto Leda. 360, está presente, direto Leda, voo 1173. firme, por gentileza. Azul 4217, bom dia. Azul 4217, bom dia. Informação em curso Golf. Para Campinas, eu tenho aprovado nível de voo 340. O senhor está pronto para cópia? Afirmo, pode conseguir. Azul 4217, autorizado para Serra Bravo, Quilo Papá. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5162, Azul 4217. O 4217 Azul, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá. Rota do plano de voo 340, acordado 1-0, curva direita após da El Fótica 128, controle 5162, transponder Azul 4217. Azul 4217, saída da El, transição Motiva. Da El Motiva, 7. Negativo da El Motiva, Azul 4217, saída da El, transição Motiva. Da El com todas as restrições de nível da carta, após da El voa Leda. Após Leda, voa posição Motiva. Da El, transição Motiva, senhor. Da El, transição Motiva, positivo. Correto, cotejamento, Azul 4217, portão 1-0, chame pronto para o pushback acionamento. Para confiança, revista 251, na antena 33951-1173. Obrigado, bom trabalho. Realmente bom. pessoal do Salvador, é o Tam Mike, X3UVEC, forma o termo do reboque posição 14 do Pátio. Muito obrigado e um bom dia. Copiando Mike, X3 direto, obrigado, bom dia. Salvador, o azul, 4217, para puxa, encerramento. Botão no zero aprovado, 4217, chame táxi. 4217. Alô, Salvador, azul 4217 para o táxi. Estamos com 105 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando a operação. Meu perdão, senhor, veio com o chado, eu copiei 3 horas, confirme POV alternativa? 105, 3 horas, alterna Ribeirão. Ribeirão Preto no 05, 3 horas, azul 4217, tem táxi aprovado via faixa principal e Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 8, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 4217, tem um bom voo. Fátima Índia, no ponto de espera, torre 1895, obrigado, bom dia. Bom dia.